Terminal 0 pronto, está 9507. Autorizada a linha de decolar, pista 10, 160 graus, 04 nós, 9507. Livre a linha de decolar, 10, está 9507. Salvador, TAM 3520, para o táxi, 127 a bordo, 1310, alterna Recife. Autorizado até ponto espera, ajuste no 0 no 3, chama pronto. Autorizado ponto espera, ajuste no 0 no 3, chama na pronto, 3520. TAM 9507, é o 018-120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, TAM 9507. Controle Salvador, é o TAM 9507, bom dia. Bom dia, TAM 9507, contato da Sony, voo 360, saída da EL. 360 na subida da EL. Pode voar da EL, Leda? Autorizada a linha de decolar, pista 10, 160 graus, 04 nós. A linha de decolada 10, TAM 3520. Salvador, aqui é o voo Vitor Bravo Fox, formando o término do tiro de motores aqui do teste. Obrigado, senhor. Bom dia. Gente, bom dia. Então 3520 aos 21, 120 decimal 8. 208, boa. Suba restrito nível 340, proa da posição bridge. 340 restrito, voa bridge, tá 9507. Controle está 3520, bom dia. Bom dia, 3520, contato radar, suba nível 190, saída PUC. A 190, saída PUC, o 3520 solicita manter a proa 100 por decolagem por mais 5 milhas. Livre. Afirmativo. Da 9507, chama o centro Recife, chama 25-1 no bom voo. 25-1, obrigado, bom dia. Decolagem da pista 10, curva direita, da El Leda Bridge, após Bridge, up Zulu no meia, Bravo até Zulu, e após conforme a rota do plano. Controle 120 decimal 8, aciona 5113. Salvador, bom dia, voo no 8 no 7 para Guarulhos. 8 no 7, autorizado Guarulhos, 360, decola da pista 10, curva direita, da El Leda Bridge. Após Bridge, voa Pesulu no 6, Bravo até o Zulu e após conforme a alta do plano. Controle 120, decimal 8, aciona 5110. 360 Guarulhos, decola pista no 0, curva direita da El Leda Bridge, Pesulu 6, BHZ, conforme plano. 208, controle aciona 5110, bom dia. Está correto, é pronto. Zero, Tim Tex. Rostan 3399 para o táxi, na turno 49, após 4 horas, até no home. Até o ponto de espera, chama pronto, 1003. 1003, chama na pronto, para o táxi, 3399. 99 está pronto, vamos para dar um zero. Da linha de colapso pista 10, 160 graus com 0,5 nós. Mentira, Leandro, decolada 10, 33 nós. Dois três nove nove aos 42 1208, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Para Salvador, bom dia, Santos, 399 da Helena. Bom dia, 399, contato para data, 360, para hoje, da Helena. Direto da Helena, 3399. Está livre para o 360, sem restrições? Sem restrições. Gente, para o 360, sem restrições, para o 3399. Salvador, voo 8, 7, vou te pegar estacionamento, posição 4.